dia se inicia quando o sol aparece. Despertador toca alto e ele quase surdece. Nesse lema da prece, na noite anterior, meu senhor, me dê tudo que eu preciso, por favor. Se levanta da cama e dá uma olhada no céu. Fecha calça, sapato, a camisa, chapéu. Come algo e sai voado, como sempre atrasado. Consegue fazer tudo isso sem ter despertar. Chega no trabalho e dá de cara com o elevador. Vou pro quinto andar, aperta aí, por favor. Esse calor tá um horror. Queria tá na praia pra pegar uma cor. O meu patrão é um sufocador. Vou ficar maluco, eu não aguento mais. Bom dia. Agonia no ouvido do assessorista despejou. Se era o mesmo de ontem, ele nem se ligou. Se tinha algo pra ouvir, ele ignorou. Eu sou o elevador, mas não sei, eu vou. Ele tem tantos problemas, só ele tem. Tudo a todo instante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Só ele tem. Ele tem o que quer. Só ele tem. Ele sabe o que tem. Só ele tem. Ele pode qualquer. Só ele tem. Quanto mais escolha, só no coração mais enrijece. Quem menos tem é quem mais oferece.